Minha vida aqui era muito louca, louca. Só faltei correr atrás de avião, de avião. Mas Jesus entrou no meu deserto, no meu deserto. Inundou o meu coração, inundou o meu coração. Eu era magro, que dava dó, que dava dó. Meu paletó listrado, era de uma lista só. 8 de dezembro de 2006, mais um ano se passando, eu aqui outra vez, irmão na fé, com Jesus de Nazaré. Alguns anos atrás era tudo diferente, na minha vida nada era coerente, era só maconha, merla e má companhia. O tempo ia passando e eu perdendo a alegria. Aliás, nem sabia se ela existia. A injúria e a ira era o que reinava. Alguns momentos bons, mas ele sempre passava. Tinha alguns parceiros que pra saltar era ligeiro. Alguns deles já não existem mais. Meu Deus, ah, se eu pudesse voltar atrás, eu avisaria pro Marcelo que aquilo aconteceria. Alguém entrava em sua casa e o mataria. A sua mãe não podia ajudar. Antes de amanhecer cansada, ela sempre ia trabalhar. Lutava o mês inteiro pra ganhar o seu dinheiro. Eu vou continuar, pois isso é muito sério. Quantos manos assim estão indo pro inferno? Minha juventude, como a de muitos, não foi diferente. Também conheci vários malucos que diziam ser crente. Passavam sem coragem pra evangelizar. Em vez de ajudar, só sabiam criticar. Meu Deus, perdoe aqueles que negligenciaram. Honre aqueles que me ajudaram. Lembro da minha mãe, que era crente do circo de oração. Ela era dirigente e agradeço a Deus, pois ela nunca desistiu. Sabia que o seu clamor não ia ser inútil. Enquanto ela estava ajoelhada, eu estava em pé. Ela confiava em Jesus de Nazaré, aquele que por amor a mim e a você resolveu se sujeitar. E hoje estou aqui, agradeço ao meu Senhor Jeová, pois sei que ele não tarda e nem falha. Sempre está comigo em todas as batalhas. Parei de plantar ódio e rancor. Hoje eu planto paz e muito amor. Tenho um Deus que é soberano, me deu nova vida e me tirou do engano. Meu Deus, Senhor maravilhoso, tirou toda a tristeza e me deu alegria e gozo. Sei que o mundão tá mó veneno, se liga aí trutão. Não pague de ladrão, de comédia vacilão. Cê vai ficar pequeno dentro do caixão. Acorda enquanto é tempo e saia do tormento. A vida não é fácil, então se liga, vai vendo na fé. Sigo na caminhada, na cara e na coragem, rumo à terra sagrada. E você vem me falar, dizer que é o cara, mas por causa da pedrita leva tapa na cara. Quer pagar de grandão com as quadradas na cintura, depois paga de comédia dentro da viatura. Não pode andar na rua quando vê o caveirão. Eu prefiro tá de boa junto com os meus irmãos, numa tarde de domingo, churrasco com a família, abraçando os parentes. Mó alegria por essa vida louca, eu também já passei. Hoje eu canto e dou glória a Jesus, Rei dos Reis. Mó veneno eu já passei por causa do meu ego. Hoje eu tô com Cristo e ele eu não nego. Jesus é o único caminho pra quem quer morar no céu. Quem quiser